Antena 6212, bom dia. Sendo identificação, visto mantém o 060. Sendo via chegada à malha, guarde procedimento ILS Explorer. Ajuste 10 no meio. Aeronáutico de Salvador, chuva leve sobre o campo, porém a operação ainda permanece visual. O 13, sim. Salvador, boa noite, azul 2774, ponto espera 104. Ô, Mike, X-ray, bom? A 6212, vê se mantenha o 050. Solicita aí autorização para a aeronave que está sendo remontada para remonta 13. Estou no 4107, sala 08, libere para a direita, chame 1212, deixa 10. 21 na direita, o azul 41107. Estabilizou ILS, 1898. SLS, 1895, 1868. 1895, 68. Estão no 0, tem um 4 0 graus, 1, 2, 9. É só para informar aí que está sem referência, uma pista molhada, o azul 407. E Duna? É, e o Duna 098. Boa noite, 68, copia a informação. Copiei, obrigado, parceiro. Boa noite, 68, pouso autorizado no 0, no 30 graus, no 4 mar. Delivery pouso no 0, boa noite, 68. Alô, 774, igual a 208, controle 1208. 208, 2774, boa. Serviço mantém o nível 050, voa no ponto para interceptar a chegada a ponto. Voa no ponto para o 050, o azul 2714. Controle Salvador, boa noite, o azul 2774, pressionando 1300 pés por fio da água. Boa noite, 2774, contato, tudo mantém nível 180, após 2000, vou direto coral. 2000, direto coral, 2774. Sou o Renato Zero, pode prosseguir a descida? Né? 6908, confirma. Até 2000, autorizado o final de ano. Azul 6908 até 2000, autorizado LS. Até 2000, autorizado LS, 6908. Autorizando 52, chame torre 1895. 1895, boa noite, 3142. Bom. O Xené 6212, vou direto Duna. Tecido até 4000. Só para confirmar aqui para a torre, a informação de ter referência com a pista é na final ou já pousando? Curta final aí, senhora, no momento do toque aí. Certo, no momento do toque você não conseguia ir ao fim da pista, é isso, ou não conseguia ver onde estava tocando? Conseguiu

Prossiga. Como é que foi, Golf, na escuta? O que foi, Golf, na escuta? O que foi, Golf, na escuta? Positivo, X-Golf, na escuta. Mantenha a posição. Quem mantém a posição? O azul 4107, a posição informada foi a 09. Achei pra seguir o portão 9. Era que o Fingers, a do tudo apagado e deu um entendimento que seria o celular que está no portão. Já ingressou no portão 8, foi isso? Acerto. Comandante 3152. Sim, vou coordenar, já estou em ferro. Mantém escuta, 4107. Reprando a posição coral 2774 da Azul. 52. 3152, táxi lento via alfa, mantém-se da Juliette. Lento via alfa, mantém-se da Juliette, 3152. 8, reduza para aproximação, pegue para a Azul agora meia dúzia de milhas à sua frente. Voo 1098, controle. Voo 1098, controle. Gente, reduzindo, tá visual, visual com azul, inclusive, passa pra torre. Gente, agora sim, com a torre 1895. 1895. Ok, thank you. Gostaria que o 2713 reduzisse mais? Reduza para 1809, 2713, a fim de evitar a evaporação para prosseguir na chegada, bom. Gente, 180, a fim de evitar. É, só confirma, a gente segue o voo ou tem mais uma aeronave antes da gente? Tem uma aeronave antes do senhor, o voo está na final. Tá ciente, então. Se for necessário, a gente mantém 250 até Duna, tá? Então vai seguir o Oxandé na aproximação, as 2713. Ah, o pessoal da Ocean Agilizado. Maravilha, tá com 180 nós de reduzido. Obrigado pela sua gentileza. Ele sobre o campo e pista 1-0 molhada, aguarde pista livre, voo 1098. Guardando 98. Azul 6908, solo 1-7, direita, solo 1-2-1, decimal 1. 1-1, 6908, boa. Solo Salvador, azul 6908, na Fox Trash. Azul 6908, taxa 00 via Alfa Kilo até o pátio 2. Alfa Kilo até o pátio 2, 6908. Pátio 3. Pátio 3, 6908. Uno 098 no solo 119, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. 211 livrar do gol 1098. Solo azul 6908, pode confirmar a posição do faixa 3. Azul 2713, visual com Ocean, né? Pode acelerar um pouquinho? Sua velocidade, o azul 2713, desça para 3.000 pés e ajuste 1.016. 3.000 com 1.016, mantendo a velocidade, o azul 2713. Via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette. Chama. Então, 3.152, direto a via Juliette, taxa até através do 2008. Direto a via Juliette, chamante através do 08. Receptor IADS, cabeceira vista, 6212. Ana 6212, completa sinal, torre 1895, bom pouso. 295, bom trabalho. Azul 2713, inicia redução para 1709, agora o carro da Oxaner, meia dúzia de milhas à sua frente, iniciando a redução. Gente, o azul está visual com a Oxaner, pode manter a separação por meios próprios, senhorita, e voar na proa de Duna já descendo para 2000 pés? Então, necessariamente, vai reduzir, descer para 2.000 pés e está livre LS. O Oxalé agora 5.5 milhas à sua frente, exatamente. Tá ciente, eu estou visual com o colega, tem no Tiquesta. Vai iniciar a redução e descida para 2.000 pés. Azul, 2713, autorizado em VS. Sétima 3, estabilizou? Totalmente, visual coxa. A Lua 273 completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, uma boa noite. Delta prossegue aí para a posição, QC Golf continua o reboque ou aguarda outra aeronave aqui também aguardando a posição? Obrigado, vou finalizar o reboque aqui agora, a aeronave está aguardando que ela vai prosseguir portão 11, não tem como ela ingressar. Ok, continuando então. Torre Salvador Azul 2713 agora 4 milhas, baixado e travado. Azul 2713 continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Para informação, pistão no zero, molhado. Ciente, Azul 2713. Oceano M2 no 2, solo 25, libera próxima à direita, solo 121, decimal 1. 121, obrigado. Autorizado pouso azul 2713. Mike Tree Golf parqueado no 13, frequência livre, boa noite. Gente, boa noite. São 3152, portão 11. Sete, um, três, no solo 27, libera a direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Gente, 1, 2, 1, 1, azul, 2, 7, 1, 3. Azul 2713, prossiga o táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 5, Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 5, Lima, o azul 2713. 1201. Nada, aguardando cópia, portão 01 do voo 1868. 170, boa noite. Para Campina Grande, nível 370, número 2 para COP, só um minuto. Voo no 868, cópia. Autoridade Aracaju, o nível 230, decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, frequência do controle 120.8, aciona o transponder 5150. Obrigado, autorizado para Aracaju 230, rota do plano, vai decolar da 1-0, por recebida Puca, Jamo, Aracaju. 208 é o controle, 1-1-1-1-1-1-1. Planejamento correto, portão 01, no chame pronto, pushback assinar, gol 1868. Obrigado. Gol 1170, copia? 1170, copia. Gol 1170, autorizado Campina Grande, nível 370, via rota. Antes do 1-0 até Neuma, após DCT. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Zipar. Frequência do controle 120.8, aciona o transponder 5153. Planejamento correto, portão é 1-0, chame pronto, gol 1-1-7-0. Paulo Salvador, boa, é o azul 4-2-2-1, autorização com fim, nível 3-0. 4-2-2-1, boa noite, com fim no 360, pronto, Fábio. Autorizado com fim, nível 360, via rota, Ampezulu 2-1. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar o Pesulu 2-1. Frequência do controle 120.8, aciona o transponder 5151. Ativo, autorizado, Arbor, Zero, segundo, patrulho, saída 0-8, azul, 4-2-1. Confirmando a subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, e após Elefa, chame pronto, portão 09. Arbor, Elefa, chama pronto, 4221, confirmando o portão 09. Autorizado, se tu tiver que acionar, chame pronto para o TAC. Taxa 4221, autorizado o táxi via parte 1 no Índia, do ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 16, tem um bom voo. Mandando táxi via parte 1 no Índia, parceira 10, chama 295 azul 4221, boa. Voo no 170, Embraer da Azul liberando a retaguarda agora. Após o mesmo liberar, autorizado, portão 10, chame táxi. Boa noite, portão número 2224, centro da informação Bravo, que está transportando ordem. Gente, 432224, aciona a identificação na proa de ITAP e inicialmente ainda mantém o 190, reporta descida. Afirmativa, direto de ITAP, formada para descida, passando 2224. Informação, Bravo, autorização com Gonçalo do Amarante, nível 410, está no portão 2. 098, boa noite. Serra Bravo, Serra Golf. O nível 370, pronto, sobe. Afirmativo. Autorizado, nível 370, Salvador, Serra Bravo, Serra Golf, São Gonçalo e Amarante. O nível 370, via rota Anfezulu 10. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Ipar. Frequência do controle 120, décima 8, 1208 e 5154 no transponto. Autorizado para o posto São Gonçalo Amarante, nível 370. Decola da 10 curva esquerda, pista da saída Puca, Jamo, Ipar, Anfezulu 10, na periferia. Controle 1208, o transporte é 5154. É o gol 10098. Cotejamento correto, portão 02, chame pronto, pushback acionamento, voo no 098. Chamaremos. O Salo, voo no 868, zero 1. Gente, aponta no ponto ideal. Puxa, na 6258, confia velocidade. Mantenha. O controle de Salvador, a parte de 2224, uma parte de 8. A 32224 desça para o nível 140 com 2209. Descida para 140 com 2209, passar de 2224. Ali é só, o 1170 com 182 a bordo, 4 horas de autonomia, o Lerna Recife. Ok, para o sol. É o voo 1170 para o táxi com 182 a bordo, autonomia de 4 horas ao Lerna Recife. O 1170 autorizado, táxi, via Pátio 1 no Índia, em ponto de espera da 10, torre 1118-95. Ajustado 10 no meio. Gente, 10 no meio. Ajuste, autorizado via Pátio 1 no Índia. Quando espera da 10, com a torre 1118-95, gol 1170, boa noite. Gol 1868 na escuta. Liga. Ordene com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da companhia, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Autorizado iniciando 01 e chama pronto para o táxi. Agora a passagem do Boeing da companhia aí, autorizado para o táxi do hotel. Qual o gol? 1098, dando portão 2 para o pushback e acionamento. Gente, mantém a posição, número 2 no setor, o gol 1098. Pode lá. Os 4, desce até o 050. Autorizado 050, só para os 224. Quanto é a Duna, 6258? O 4221 decolado aos 55. Chame agora o controle. 120.8, confirmando o transponder 5151. Tenha um bom voo. Afirmativo, chama o controle 208 e muda o transponder para 5151, azul 5121, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4221. Azul 4221, contato radar, sua para 360, saída Arbor. Sobe 360 direto na Arbor, o azul 4221. Gol 1170, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Gente, autorizado a alinhar e decolar, 10, gol 1170. Ciente. 221 foi Elefa. Elefa na proa, azul 4221. No 170 decolado ao 57, quartão aos 59, controle agora 120 decimal 8. 20 decimal 8, obrigado, boa noite, com 970. Boa noite, com 170, Cuca, Jamos e Par, passa 1500 para o 370. Gol 1170, contato radar, suba para o 370, queda Puka. 370, Puka, gol 1170. O Xené 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, para livre alerta. 2000, 0 no meio, autorizado de alerta, Xené 6258. 2002, ao pé na Salvador. 1868, autorizado táxi na direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre. 118.95, ajuste no 0 no meio, deu um bom rolo. Obrigado, bom semana aí. É, 1016 é o altímetro, vai via Índia, ponto espera, 1954, obrigado. Voo 1098 na escuta. Afirmativo. Após a passagem do colega da companhia retaguarda, inicia no 02, chama pronto para o táxi. Após a passagem do aeronave da companhia, a retaguarda vai iniciar e vai chamar para o táxi 1998. Sem restrição para 3 mil pés, ajustando a 096. Para 3 mil pés, ajustando a 096. Mantenha, 2209. Autorizada para o Diduna da presente, mantendo a velocidade, 2224. Diduna, mantenha a velocidade, passando 2224. Azul 4221 no Recife 1288, aperta 260. 288-260, azul 4221, boa. Corrigou no 868, muito boa noite, ponto espera na 10. 1 no 868, boa noite, autorizando alinhar e decolar pista 10, vento calmo. Vem decolando 0, obrigado, 868. Trem 6258, completa final torre 1895, bom pouso. Torre 1895, obrigado, boa noite. A 2224, desce para 2000 pés, ajustando a 016, está livre LS, porta localizador. Desce para 2000, chamará localizador, passarem de 2224. De tráfego avistado. Continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Informa o Boeing da Gol, iniciando rolagem de pista 10. Sente, aguarda a autorização de pouso, acionar na 258. Voo 972, voo Itape. Voo Itape, 972. Voo 1092, disfrutando para o ataque, 2 horas e 37, alterna Recife, seu abril 42. Autorizado direita, Índia, ponto de espera 1118, decimal 95, o ajuste no 0, 1 no 6, ou no 098. E aí, Índia, ponto de espera 1896, quilos de bebês, ou 1098. Repouso 1 no 0, 1868, decolado ao 04, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa semana aí. 2685 ou 25.45 para o voo 9170, obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, 868 da Gol, passando no meio quente, está em subida. 1868, contato radar, suba para 230, suba da Cuca. 230, Cuca, 1868. O localizador, passarelo 2224, controle Salvador. Passarelo 2224, completa final, torre 1895, confuso. Completa final, torre 1895, grato, boa noite, passarelo 2224. Salvador, passarelo 2224. 2224, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardo informação de pista livre. Agora informação de pista livre no ILS, passarelo 2224. Oi, Salvador, gol 1098, ponto espera da 10 pronto. Cheio de gol no 098, não tem ponto de espera. Será? Tem, está até com a perna de desvio, gol no 868. Ah, ok, vamos lá. M258 no solo 06, libera a direita, solo 121, decimal 1.